O meu grande desafio é a parte alta da minha área. Porque a parte baixa eu faço toda de moto e se não chover é tranquilo. Mas, na parte alta minha moto não vai. Só vai cavalo, mas eu não gosto de andar a cavalo. No início eu ia a cavalo. Eu subia quando chegava na última casa, para mim não precisar voltar. Eu descia por um trilho, mas um trilho que você olhava para baixo e era um despenhadeiro e só tinha lugar para o cavalo. E se acontecesse alguma coisa, tipo ele, o cavalo, pisar fora do trilho? Uma colega minha já até se acidentou lá em cima. Hoje em dia eu não vou mais, é uma opção de vida.